peraí, será que eu tô ouvindo? Oi? Oi? De quem sequer deixou eu falar nada, bateu a porta forte na minha cara. Ué? Mas não foi você que falou que era eterno. Em uma semana já falava em tédio. Achou que terminar comigo era o remédio. Curtiu a liberdade de um fim de semana, achando que ia me esquecer. Mas só ouvia cadê, cadê, cadê eu? E nessa hora o coração respondeu. Na minha porta o arrependimento bateu. Ao contrário pra me deixar mal, e o contrário de oi é tchau. Foi mal, e lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de cafuné. Bateu saudade, fez tudo ao contrário pra me deixar mal, e o contrário de oi é tchau. Foi mal, foi mal. Tchau. Peraí, será que eu tô ouvindo um oi? Oi? De quem sequer deixou eu falar nada, bateu a porta forte na minha cara. Ué? Mas não foi você que falou que era eterno. Em uma semana já falava em tédio. Achou que terminar comigo era um remédio. Curtiu a liberdade de um fim de semana, achando que ia me esquecer.